003 decolado, alto 15, controle 1935, boa viagem. Obrigado. Solizado. Ok, nós já passamos. 5003. Olha, chegou. Leda. Leda, 340. 360, quer dizer. Afirma 360. 59. 1759, tá pronto para a cópia? Bom dia, tá pronto para a cópia, então. No 4, tem que saber. Ok, bom dia, autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Fazulo 10, Taubaté. Decola pistão 1-0, curva direita, Gael, Leda, Mótima, controle 1-1935-5533. 360, conforme, né, Pesuru 1-0, até saiu o Bravo essa, tá 10, decola, curva direita, Gael, Leda, Mótima, 1935 após, acena 553, voo 9759 no 4. Ok, estou visualizando no plano que há mudança de nível em rota após a posição, Pesuru 10 após a posição Ednan. Há uma mudança de 360 para o 380. Ok, o senhor, antes de efetuar essa mudança de nível de voo, o senhor solicite ao centro de Recife aí? Muito graça, eu já solicitar. Graça, voo 9759. O azul 5003 vai curvar à esquerda aí pro, aproximadamente para o 1975 por 50 milhas. Você encontrou 1975? 1975 para avaliar melhor aqui a formação. Pode. Só livre de desvio azul 5003. Certo. Salvador, bom dia, Altan 3125, decolou a circuito. Bom dia, Altan 3125, está em contato radar, subo pelo nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, para o 360, Altan 3125. Did. Chama do Recife na frequência 1251 e alternado 128 decimal 3. 251-283. Sou Papa Tango Mike, Correio Delta, informo o técnico de reboque, alguém de número 10. Ok, Cinti. Na Camponinha. Seguro, tá, 3125. Tem uma formação da nossa proa aqui que autorizar a proa de BDEV vai facilitar a nossa vida. Então nós vamos ter que desviar do ano mesmo. Está livre de desvio, agora que eu de uma proa mais à frente, 3125. Ok, obrigado. Autorizado na proa de BDEV para o desvio, suba restrito para o nível 3400. Ok, proa de BDEV restrito 3400, obrigado. Para informação, temos um tráfego tentando o desvio pela esquerda, agora nessa posição de 10 horas para as 11 horas, cruzando ligando 90 em subida para nível 360, é um Embraer 190 da Azul. Cinti, 3125. Chama Recife na frequência 1251, alternando 128 decimal 3, tem 3125. 251-223, tem 3125. Logo 1759, puxe o back, acionamento no 4. Estão quase autorizados, chancelado. Chamará. Autorizado, Salvador Recife 350, Brasilão 17, decola pista 1-0, curva à esquerda na PUC, Transição Aracaju, controle 1-1935, 537 no nosso ponto. Deixe-me pronto para o pushback sound. Sigo 1759, BLB de 1975, com 4 horas e 20, autorizando o Galeão. Taxi autorizado, India Alpha, tal ponto espera, 1895-1012. India Alpha, 1895-1012, igual 1759. bom dia, no 1759, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado a linhagem de colapso em turno 0, vento 030 graus, 39. Linhagem de colapso em turno 0, voo 1759. Bom dia, voo 649. 649, aguarde a cópia, 1012. É, aguardando cópia, confirma o reset. Nós vamos ver o helicóptero subida. Troca o colégio. Subida da El Leda DCP. Da El Leda direto, seguro. Obrigado, Guarda. Decolou 39, controle 120, correção 11935, bom voo, até a próxima. 135, excelente domingo, 1759. Obrigada. Bom dia, vou 1759. 1759, contato radar, suba e mantém nível de voo 360 via saída da Elpa. 360 via, vou 1759. Autorizado para o chuveiro de funcionamento, a resposta pronta para o táxi. Voo 649, escuta o que fala. Siga. Voo 649, pronto, copa. Pronto. Voo 649, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Open Zulu 44. Nível 360, saída da El Leda, após seguro, decola 10, primeira curva direita, transponda 5542, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. 360, seguro, perdulou 44, decola 10, direita da El Leda, direto, seguro, 5542, transponda 1935, controle, 649. 649, correto, recorte pronto para o pushback em questionamento. Valeu, obrigado. 2704 com 123-122 no POB, 2 horas e 40, nossa ordenada é Petrovina. Azul 2704, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via taxiway Índia e taxiway Alfa, quando pronto, chame a torre 118-195, ajuste 1012. Gola 759, solicita. Sim. Gola 759, desliza à direita 225. Autoridade de rio. Portão 62, posicionamento. 04, muito bom dia. Está autorizado a alinhar e decolar. Pista 0, Santa Calma. Alinhar e decolar, captura 0, ajuda 74. Segundo 759, programa voar. O Gnazio após seu desvio. Desvio o Gnazio. Vai manter a 225 aqui por mais 30 milhas. Quatro, Nicolau 4, controle 119-19-35, bom, foi até a próxima. Obrigado, bom domingo, 19-35-2704. Bom dia, o azul 2704. Azul 2704, suba e mantém o voo 350, vigilância. 350, azul 2704. 1759, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.3. 1251, alternando 1383, gol 1759, bora. Bonjour. Graças a Deus. Volume 649, confirme que é a autonomia alternativa. 58 a bordo, 3 horas e 5 confirme. Volume 649, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, e abate 1, táxi Índia, táxi Alfa, quando pronto chame a torre 118.95, ajuste 1013. Eu 13, bate 1 de Alfa, 1295, é rodado. No 649, mantenha o ponto de espera, aguarde, por favor, liberar a viatura e já vinha o senhor, ok? Pode ser. Lula 649 está autorizado, alinhar e manter o contato. Alinhar e manter a 10, o Autorizado decolagem, pista na 0, Zanta é calmo. Pelo 649 da Gol. Eu decolagem, pista na 0, mesma fase. 49, decolou 53, controle 11935, vamos por até a próxima. 135, obrigado. Ligou 649, bom dia. Plano 649, contato ao radar, suba e mantém nível de voo 3620, suba via da El. Via da El, 3620, só mantém, leva a nota. Azul 4039, hotel em curso, autorizado Serra Bravo, Quilo Papávia, Openzulu 10 por base, Openzulu 16, após conforme rota do plano de voo, nível 340, saída da El, Leda Mótila, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5555, frequência do controle de Salvador, 119.35. Confirmando, decola da pista 10, primeira curva, direita. 93209, Está restrito, nível 240. 649, chame Recife, 1251. 251. Bom dia, o Gol 2199, passando 2. 2425 para o 14150 para a informação Golf. Gol 2199, descida via chegada até 4000 pés, 1013. 2199. 4000 com 1013, desce via mar, gol 2199. Roda o gol 2199. 2199, Brasília. Vou manter a proa 055 para evitar a formação aqui, logo após uma moto. Tá uma formação grande entre Fabog e Mari. Excelente, reporte ao término do desvio para orientação à nova rota. Controle gol 2199, não recebeu. Forte preferência. Recebe agora? Agora sim. 2199, recebe agora? Agora sim, calariza sim. Desvio autorizado, reporte ao término, desvio para orientação à nova rota. Sérgio, dá pro destaque, fica melhor, a gente passa a esquerda da formação. Reporte ao término do desvio 2199. Pode voar, tá? Negativo, mantenha o desvio necessário e reporte ao término para nova orientação. Então, vai manter o desvio com a marcação 2199. Controle, Xané 6312. Xané 6312, descida autorizada até o nível de voo 050. Informe ao término do desvio para orientação à rota. Esquema 050, vamos dizer à esquerda, reportarei final do desvio, 6312. Salvador, 4, ciente do desvio, na rua de Bonto para interceptar a chegada, reporte, ingressando na Star Bonto, 3304. Positivo, na rua de Bonto, Rota 3304, o centro nos autorizou a descida ao nível 160, o senhor autoriza algum nível mais baixo? Descida autorizada até o 070, onde intercepta a chegada a ponta a partir de ponta. Afirmativo, desce até o 70, na rua de Bonto, Rota 3304. Alguma velocidade recomendada, senhor? Velocidade está a critério, a partir de ponta ingressa via chegada. Salvador, bom 32, bom dia. Tráfico 32. 1312. São Salvador. 1372. É bom dia. Informação hotel, autorização reprise. 1372, bom dia. Hotel em curso. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Upper do Lu 17, milha 370, sai da Puca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5560, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Potência 2, autorizado Recife, depois o Lu 17, 370, Puca Aracaju, primeira curva esquerda, 5560, 1935. 372, confirme, transição copiada. Puca, Aracaju. Ano 372, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Obrigado, acionamento. Controle o voo 2199, está retornando a rota, detetor desvio. 2199, sub de operação para interceptar a final. Curve à direita, proa 0625, reporte estabilizado no localizador. Está autorizado só descida até 2.000 pés, livre aliás, 1.013 ajuste. 113, proa 065, descendo para 2.000, chamará estabilizado em LS, voo 2199. Controle da 3304, solicita mais desvios, agora a proa 230, antena 5 graus à esquerda. Quem mudou? Trans 3304. Desvio livre, reporte ao término. 3304. 2199, controle? Ah, se escuta, 2199. Qual a proa que está mantendo? 065. Afirmo, 0625. Está sendo pilotado na proa 070. Completa a esquerda proa 060, 2199. Está com vento de travessa aqui de 15 nós, deve ser isso. 15 nós de travessa, sim, de vento de superfície no momento 2 nós. Entende, aqui em rota a gente está com vento de esquerda de 15 nós. Acho que deve ser por isso que você tá vendo mais à direita. Isso, é deriva. Ok, porém, informação de vento de superfície com dois nós, variação até 3. Muito obrigado, gente. Controle 6312, já está pronto para os seus vetores. 6312 para o localizador, direita para o 0625, desça e mantenha 3 mil pés, já posto estabilizado no localizador, velocidade 230 nós. Ok, 230 nós, direita 065, reportarei no lote 6312, descida 3 mil pés, Rio I11. 1013, 013. 1013, obrigado. O 372 no portão 09, puxador de coordenação da equipe de solo, meu direcionar, reposto pronto para o ataque. Quer direcionar, reposto ataque 372. Gol 2199, Barcelona. Completa final do procedimento ILS e chama a torre de controle em 1-8-9-5. Outrora, outras aeronaves reclamaram que o Glide não está acompanhando o alinhamento da... Ou melhor, o Glide não está acompanhando a rampa visual do PAPI. Se por um acaso sofrer ou perceber alguma oscilação, informe a torre. Gente, grata informação de 2195 agora, com 2199, obrigado. Xamer 6312, descida autorizada até 2 mil pés. Livre ILS X-Ray, reporte no localizador e caso receba alguma variação no PAPI, informe a torre. Afirmativo 2000, reportarei Loki. Bravo, após chama torre 632, como é observar o ADC do Brasil? 13304, ao controle. Pessoal. Já acertou o desvio? Firma ativo, senhor. Nós vamos precisar manter essa pro aqui, 230, as transformações aqui de alta violência à nossa direita. Gente, velocidade 210 nós, desça e mantenha 4 mil pés. Informe ao término de desvio para orientação sobre vetor a final do procedimento elétrico. Perfeitamente. 2109 descida até 4 mil, ajuste padrão para 3304. Estamos lá, praticamente na proa de pelo agora. Positivo, observado na monitoração. 3304. Azul 4039, está pronto para o táxi, alterna Serra Bravo, Romeu Papá, 4 horas e 30 de autonomia, nosso POB 113. Azul 4039, 112, copiado, táxi autorizado para o ponto de espera do último 0, via táxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre 118, décimo 95, ajuste 1013. 1013 no ajuste, corrigindo o POB 113. 113, senhor. 113 copiado, azul 4039. Graças, bom dia. Boa noite.